idade da reforma pode subir mais cedo. Cientistas fazem uma descoberta enquanto FIFA anda a papéis com o Mundial 2014 e 2022. São algumas das notícias da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Ontem foi presente, hoje é passado. O Canal 2, desde 2 de agosto de 2010 até 23 de outubro de 2013, foi parte integrante do grupo de rádios Antena Web. As portas fecharam-se para este segundo canal do grupo, mas as memórias vão permanecer. Aos domingos, o Canal 1 dedica 2 horas àquilo que foi o segundo canal do grupo Antena Web. Memorial, um programa exclusivamente dedicado ao Canal 2, não só com a reexibição de antigos programas que passaram neste canal, mas também conversas, momentos no presente, contados sobre o passado. Memorial, aos domingos, às 11 da manhã e durante 2 horas, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. O aumento da idade de reforma poderá chegar mais cedo, no total de 7 anos, face ao inicialmente previsto. O Governo previa que a idade da reforma fosse aumentada para os 67 anos apenas no ano 2029. Acontece que a FSO Consultores prevê que, afinal, a idade da reforma possa chegar aos 67 anos já em 2025. Isso segundo cálculos entre 2000 e 2013, ou seja, calculando a esperança média de vida, o aumento da esperança média de vida, poderá então chegar aos 67 anos em 2025, com base nos últimos 13 anos, ou seja, desde o princípio do milénio. Mas se extinguirmos as contas da primeira década, ou seja, se começarmos a contar apenas de 2010 até ao presente, a idade média da reforma poderá subir já em 2022. O Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares, clarificou as suas intenções, já que em 2014 há a pretensão deste Ministério em aumentar para 66 anos a idade de reforma e depois, gradativamente, aumentar-lhe 1 mês a partir de 2015, chegando, segundo as contas do Ministro, a 2029, para aumentar então para 67 anos a idade da reforma. Na reunião desta segunda-feira de concertação social, houve todo um interesse por parte de patrões e do Executivo. O mesmo interesse já não se verificou por parte dos sindicatos, que aliás estão contra este aumento da idade da reforma. Mas diz o Executivo que está disposto a negociar eventuais melhorias ao diploma. Os eurodeputados do Partido Socialista Edith Estrela e Correia de Campos questionaram hoje a Comissão Europeia sobre o caso Estaleiros de Viana do Castelo, que resultou no despedimento coletivo de 609 trabalhadores. Em causa está este mesmo despedimento coletivo. José Pedro Aguiar Branco, o Ministro da Defesa Nacional, alegou que este despedimento deveu-se a uma investigação da Comissão Europeia sobre as ajudas do Estado a esta empresa. Acontece que, no âmbito dessa investigação, Portugal teria que devolver à Comissão Europeia 181 milhões de euros. A rescisão amigável deverá custar apenas 30,1 milhões de euros. Edith Estrela e Correia de Campos, eurodeputados pelo Partido Socialista, questionaram então a Comissão Europeia se realmente terá ou não tomado decisões que justificassem este despedimento coletivo e perguntam também à Comissão Europeia, ficando ainda por aguardar uma resposta, que atitudes terá tomado com respeito às congéneres espanhola, francesa e holandesa. A partir do próximo ano, em janeiro de 2014, a Westsea vai assumir o controlo dos terrenos e vai contratar cerca de 400 trabalhadores dos 609 que foram agora despedidos. Mas, por enquanto, está ainda em aberto a questão e a situação dos saleiros de Viana, que já estiveram em alta. Em 69 anos de atividade, construíram mais de 220 navios, mas atualmente assumem um passivo, ou seja, uma dívida superior a 300 milhões de euros. As ajudas do Estado a esta entidade resultaram numa investigação da Comissão Europeia que, por sua vez e como consequência, resultou, segundo José Pedro Aguiar Branco, no despedimento de 609 trabalhadores, ou seja, o total do coletivo, para evitar danos maiores para a economia portuguesa. Recordo que, caso Portugal tivesse que devolver esta quantia à Comissão Europeia, esta seria um total, então, de 181 milhões de euros. Aquilo que a Comissão Europeia supostamente terá pedido e que agora Iris Estrela e Correia de Campos colocam em causa. No caso dos despedimentos coletivos, o custo será apenas de 30,1 milhões de euros, ou seja, sensivelmente apenas uma quinta parte daquilo que custaria ao Estado caso decidisse, caso optasse por pagar então à Comissão Europeia a quantia que a mesma terá exigido. O acontecimento parece insólito, mas é real. Os adeptos do Betis de Sevilha, último classificado da Liga da Primeira Divisão Nacional Espanhola, manifestaram-se contra a saída de Pepe Mel, o até agora atual treinador do Betis de Sevilha. A equipa que lidera, aliás, que lidera, neste sentido, a lanterna vermelha de La Liga, empatou na última jornada contra o Rayo Vallecano por 2-2. Apesar de ser o último classificado, os béticos, como assim são chamados, continuam a apoiar o treinador e manifestaram-se hoje contra a saída de Juan, aliás, de Pepe Mel, que irá ser sucedido por Juan Carlos Garrido. A situação chegou a tal ponto que as forças policiais tiveram de intervir, já que os cerca de 100 manifestantes que, digamos, levavam tarjas de apoio à continuidade de Pepe Mel, entraram mesmo no recinto do estádio, tentando à força falar com o corpo diretivo deste clube de futebol. A equipa do Betis venceu recentemente o Vitória de Guimarães, que, enfim, está a lutar pela continuidade na Liga Europa. O Betis, como já disse, é então último classificado de La Liga. Ainda no desporto, mais precisamente no futebol, Josef Blatter descartou hoje a possibilidade de alguns dos horários dos jogos para o Mundial 2014 virem a ser alterados. Há sensivelmente 2 semanas, o presidente da FIFA colocou em cima da mesa a possibilidade de os jogos que começam às 13 horas em cidades tropicais, com clima tropical, como Recife e Salvador, virem a sofrer alterações. Mas hoje, numa reunião no Comitê Executivo, descartou essa possibilidade. Há 10 dias colocaram uma pergunta e coloquei a possibilidade de... não fechei essa possibilidade. Diz Josef Blatter que, entretanto, hoje arruma a questão, não colocando em cima da mesa, pelo menos para já, a alteração do horário dos jogos para o Mundial 2014 em cidades com clima tropical. Como já aqui referi, cidade de Recife e Salvador como exemplos. Ainda com respeito a mundiais, o governo do futebol a nível mundial, por assim dizer, ou seja, a FIFA, decidiu dar mais algum tempo à questão Qatar. Existe cada vez mais a possibilidade de, devido às altas temperaturas no clima do Golfo, que poderão muitas vezes chegar a cerca dos 50 graus, existirá a possibilidade de um Mundial 2022, que se vai realizar no Qatar, ser alterado para o inverno ocidental, o que tem como principal opositor o Reino Unido, como sabemos, um dos países extremamente ativo no futebol. E nesta altura, novembro/dezembro, já há muitos países onde se decorrem, aliás, os campeonatos nacionais de futebol, como por exemplo também em Portugal, aliás, em todos os países da Europa, mesmo na Rússia, onde o campeonato começa mais tarde, novembro, dezembro, é uma altura, enfim, com efeito de paragem, mas onde também decorrem modalidades desportivas, aliás, onde também decorrem competições desportivas referentes ao futebol. Mas a principal opositora é, precisamente, a Federação do Reino Unido, que alega que seria um caos ter um Mundial de Futebol por seleções ao mesmo tempo que se realizam os campeonatos nacionais e as provas da UEFA. O mesmo acontece com as provas realizadas na América Latina, como por exemplo a Copa Libertadores. Esta é ainda uma questão que está a colocar algumas preocupações na FIFA e que será decidida com mais detalhe na próxima reunião da sede do Comitê Executivo da FIFA, ou seja, em Zurique, na Suíça, nos dias 21 e 22 de março de 2014. Ao mesmo tempo, também estará em cima da mesa a questão ou as questões associadas à construção das infraestruturas para o Mundial 2022 neste país. Vários jornais, especialmente o The Guardian, jornal britânico, reportam situações de escravatura moderna, designadamente assim chamada, para alertar às condições em que trabalham muitos dos funcionários que estão encarregados de construir as infraestruturas necessárias para o Mundial 2022. E em breve poderão não ser só elas que têm uma pílula anticontraceptiva. Dentro de 10 anos, a Universidade de Melbourne, na Austrália, e de Leicester, no Reino Unido, poderão chegar ao resultado final para uma pílula anticoncepcional masculina. A Universidade de Melbourne já conseguiu modificar ratos em laboratório, tornando-os inférteis através do bloqueio de duas proteínas que basicamente não dão a ordem, inibidas, claro, para que os espermatozoides estejam no esperma e que permitam então a fertilidade. Isto, como é lógico, com respeito a relações. Foram verificados nestes testes que, apesar dos ratos machos terem relações com ratos fêmeas, os mesmos machos eram inférteis. Ora, um investigador que colabora com as duas universidades, quer de Melbourne, na Austrália, quer de Leicester, no Reino Unido, afirma que a questão agora é encontrar uma fórmula para os humanos, ou seja, algo que seja eficaz, rápido e rapidamente reversível. Até agora, as únicas pílulas anticoncepcionais masculinas estavam a causar, a longo tempo, uma disfunção na produção de esperma e também a colocar em causa a fertilidade do homem a longo ou a médio prazo. Estas novas pílulas, que poderão estar em comércio ou a serem comercializadas daqui a 10 anos, poderão não ter estes efeitos. Atualmente, a única pílula anticoncepcional e com efeitos imediatos é apenas viável para as mulheres. O nosso Antenor de Informação termina por aqui. Regressamos amanhã às 8 da noite. Até lá!